Atrasei ponteiros pra ficar. Eu perdi a hora de andar. Dá pra ver o sol lá fora. Vem minha voz dizer, não olha. No entanto, a espanto bem. Conto pra mim que o fim tem hora. Ponto pra mim e eu não chora. No entanto, o pranto vem. Embora o corpo peça sim pra ficar, eu vou. Embora e eu tento dar um fim, pronto, acabou. Não, chega. Esse final ficou incrível.